Ela trava, destrava, ela trava, destrava, vai das pizza, alô Brendo, equipador da Magisson. Ela trava, ah, FBB, ela trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava. Castiga ela, ao meio de cima, consultor da Locaio. Trava, trava, trava, trava, trava. O bicho novo mal. Trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava. Vai, Hudson! Fit novo mal. Trava, trava, trava, trava. Caralho! Trava, trava, trava, trava. Sexta-feira ela não quer saber de nada. Chama as amiguinhas pra tomar uma gelada. Chega sexta-feira ela não quer saber de nada. Chama as amigas pra tomar. Ela trava, destrava o bumbum. Ela trava, destrava, ela trava, destrava, ela trava. Miss Lingerie. Vai, Letícia! Ela trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava. Vitor Cell Prime, bota pra descer, ladrão! Trava, trava, trava, trava, trava, trava. Rastreamentos, o rei dos rastreadores, o Puti Velho. Trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava. Chave, JCL, alô Johnny Reira de Codó. Equipadora Magisson. Bota o negão no paletão, Maguinho. Ciro da Caipirinha, a melhor de Codó no Maranhão. Ana Dil, CD de Caxias.